uma mamãe lebre, isto é, uma coelhinha, no frio dos Estados Unidos, tinha tido uma ninhada. 6 coelhinhos haviam nascido. O primeiro coelhinho a nascer era o mais forte. Também, por mamar mais, acabou crescendo mais do que os outros. Ele era o mais vigoroso. E a mamãe coelhinha estava muito feliz. Aí o coelhinho disse para sua mãe: "Mamãe, posso sair da toca e brincar lá na neve?" E a mãe disse: "Pode, mas olha, preste atenção. Lá fora tem o gavião, que fica à espreita, esperando vocês saírem para dar o bote. Então, você saia da toca, não vá muito longe, e você fica observando no céu. Se você ver o gavião ou a sombra do gavião, e como o seu pelo é branquinho, mas o seu focinho não, você esconde o teu focinho na neve, e o seu pelo branquinho, branquinho, vai confundir o gavião, que não vai conseguir te enxergar, apesar do gavião ter bons olhos. Não esqueça disso, viu?" "Tá bom, mamãe." Aí o coelhinho saiu da toca para o seu primeiro passeio. Olhou assim do lado, olhou para o céu, não viu gavião nenhum. Então ele começou a saltar sobre a neve. "Que delícia, que neve fofinha, que gostosinha, que geladinha." Ele estava se divertindo na neve quando ele viu a sombra de um imenso gavião que estava voando sobre ele. Imediatamente ele se lembrou do que a sua mãe tinha dito e enfiou o focinho na neve, espalhou o seu pelo e se confundiu com a neve branca. E o gavião ficou todo confuso. "Ué, cadê o coelhinho que eu ia almoçar? Cadê o coelhinho que eu ia comer?" E ele não conseguiu mais achar, voou algumas voltas acima, não viu mais o coelhinho e foi embora. Aí o coelhinho voltou para a toca: "Mamãe, mamãe, quase morri de medo. O gavião ia me pegar. Aí eu lembrei do que a senhora falou, escondi o meu focinho na neve, me misturei com a neve branquinha e o gavião não me viu e foi embora. Puxa, mamãe, se eu não tivesse feito o que você mandou, eu teria morrido." Aí a mamãe coelhinha disse: "Tá vendo, filhinho? Você, quando estiver saindo da toca, lembre-se que o gavião está sempre espreitando e não vá muito longe. E quando você ver o perigo, procure se misturar com a neve, como você fez agora, entendeu?" E o coelhinho disse: "Pode deixar, mamãe." Os outros coelhinhos também tinham vontade de sair da toca, mas a mamãe coelha disse: "Não, vocês são muito fraquinhos. O irmão maior de vocês, ele é forte, ele pode correr. Mas vocês esperem, vocês não saiam da toca, vocês fiquem aqui com a mamãe. Lá fora é muito perigoso." No dia seguinte, o coelhinho mais velho quis sair de novo. E a mamãe disse: "Vá, mas não vá muito longe da toca, hein? E lembre-se do gavião e faça do jeito que eu te ensinei. Pode deixar, mamãe." E assim todo dia, o coelhinho mais velho, se sentindo muito adulto, saía da toca e ia brincar na neve. Sempre que o gavião aparecia, ele escondia o focinho na neve, misturava o seu pelo branquinho com a neve branca e o gavião era enganado. E assim ele fazia todos os dias. Os outros coelhinhos queriam passear lá fora, mas a mamãe coelhinha dizia: "Não, não, ainda é muito cedo. Vocês têm que crescer mais e fazer que nem o irmão de vocês. Nunca sair de perto da toca. E agora vocês vão esperar um pouco mais. Por enquanto ninguém vai sair." "Ah, mas ele pode." "Ele pode, mas ele toma cuidado. E olha aqui," falou ela para o mais velho, "nunca desobedeça a sua mãe, hein? Nunca vá longe da toca." "Ah, pode deixar." Um dia, em que o coelhinho estava brincando fora da toca, surgiu um ratinho. E ele pensou que aquele rato também era um coelho, apesar de não ter orelhas tão grandes e ter um rabo diferente. O rabo do rato não parecia um pompom, parecia mais um cordão. E o coelhinho disse: "Que coelho diferente que você é." Aí o rato disse: "Não, eu não sou coelho, eu sou um rato. Ah, mas você é tão parecido comigo. Pois é, mas eu não sou um coelho, eu sou um rato. Aí o coelhinho disse, e onde você mora? Você mora em alguma toca? E o rato disse, não, eu moro lá na casa grande onde as pessoas vivem. Quer ir até a minha casa? Aí o coelhinho disse, ah não, eu não posso sair de perto da toca. Aí o rato disse, não tem perigo nenhum. Eu moro lá dentro, no porão, a gente vai e brinca lá na minha casa. E o coelhinho falou, porão, o que é isso? Ah, é que nem uma toca, fica no fundo da casa e eu moro ali onde está o carvão. Tem bastante carvão para a gente brincar. Vamos comigo. E o coelhinho, ignorando os conselhos da sua mãe, foi com o rato até o porão daquela casa e foi brincar no carvão. Quando o coelhinho se deu conta, ele pensou, puxa, já é tarde, minha mãe deve estar preocupada, eu tenho que voltar para minha toca, senão ela vai pensar que o gavião me pegou. Aí o ratinho disse, tá bom, pode ir, mas amanhã nós vamos brincar de novo. E o coelhinho se despediu do ratinho e foi caminhando pela neve todo tranquilo. E ele viu o gavião chegando. Quando ele viu o gavião, ele enfiou o focinho dentro da neve. Mas ele não se deu conta que o seu pelo branquinho tinha se tornado todo escuro por causa do carvão. E ele ficava com o focinho na neve, pensando que estava enganando o gavião. Mas o gavião ali desceu num voo rasante, deu aquele grito característico, grito de carcará que pega, mata e come, e pegou o coelhinho com as suas garras. E o coelhinho deu um grande grito e disse, como pode, gavião? Como você me achou? Eu não te enganei dessa vez. E o gavião deu risada e foi levando o coelhinho embora para devorá-lo. A mamãe coelha quase infartou quando viu o seu filhote mais velho sendo levado embora pelo gavião e a servir de alimentação para carcará e para seus filhotes. Mas até hoje, a mamãe coelhinha conta esta história para os outros coelhinhos dizendo, vocês viram o que aconteceu com o irmão mais velho de vocês? Não basta apenas sair lá fora e brincar. Tem que se guardar das más companhias e nunca frequentar porões ou lugares que vai sujar a brancura de vocês. Porque quando vocês perdem a brancura, vocês se tornam presas fáceis do gavião. Portanto, se vocês querem viver bastante, não se afastem da toca, não andem com ratos e não frequentem porões. Esta história não serve de lição apenas para os outros coelhinhos, mas serve de lição para você também, porque você tem uma alma pura. Acontece que você nasceu puro, porém, pela convivência neste mundo, por andar em más companhias e frequentar outros lugares, a tua alma que era branquinha e pura se tornou imunda. E isto acontece com todos os seres humanos. Veja o que está escrito no Salmo de número 14, versículo 3. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Que terrível constatação. Andando em companhias de outras pessoas neste mundo, todos se fizeram imundos. Todos juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Olha que palavra. Talvez você diga, ah, peraí, eu sou uma pessoa honesta, trabalhadora, nunca roubei, nunca matei, nunca me embebedei, nunca me droguei, eu procuro fazer o bem, dou esmolas, eu procuro ser uma boa pessoa, respeitar todo mundo. Olha, parabéns, é um grande mérito você ser assim nos dias de hoje. Mas ainda que você não queira admitir, olha o que diz a palavra de Deus através do profeta Isaías, capítulo 64, verso 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. E já ninguém há que invoque o teu nome, ó Deus, que desperte e te detenha. Por que escondes de nós o rosto e nos fazes derreter? Por causa das nossas iniquidades. Os nossos maus pensamentos, as pequenas coisas erradas que fazemos, sujam a nossa alma. E conforme a nossa alma vai perdendo a pureza, nós nos afastamos de Deus e nos aproximamos do diabo e nos tornamos presas fáceis de Satanás. Houve um homem na terra chamado Jó, que viveu cerca de 2000 anos antes de Cristo, e ele dizia no seu tempo, e você pode ler isso no livro de Jó, capítulo 14, versículo 4, quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Olha só, Jó e as pessoas do passado não tinham qualquer esperança de perder a impureza e se tornarem puros novamente. Mas conosco é diferente, porque veio aqui na terra o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus Cristo, Filho de Deus, veio justamente para fazer aquilo que Jó considerava impossível. Jó dizia, quem do imundo te dará o puro? Ninguém, dizia Jó. Mas Jesus Cristo veio para tirar as nossas imundícies e do impuro nos fazer puros. Olha o que diz o livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. Aquele que nos ama, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Pode ser que você já tenha se sujado tanto que Satanás te vê de longe. Pode ser até que você já esteja nas garras do carcará do inferno. Mas ainda que você esteja sujo, ainda que você esteja imundo, ainda que você esteja nas garras do diabo, Jesus Cristo, o Filho de Deus, com seu sangue precioso, nos purifica de todo pecado. E a chave da morte e do inferno que estava nas mãos de Satanás, Jesus Cristo foi até as profundezas do abismo e arrancou das mãos do diabo o poder de morte que ele tinha sobre a sua vida. Por isso, meu querido e minha querida, ainda que você esteja imundo, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado.